再稍微放上来了吗？ che riesce ad Roma, è pieno di fotoni del World. 23 de GLS, chamotor 118, decimal 95. 23, eu falo 34, táxi à direita, Alfa, Kilo, 02 Romeu do Pat 3. Alfa, Kilo, 02 Romeu do Pat 3. Alfa Romeo 1, desça para o número 0603. Thank you. 62212, no solo 240, táxi à direita, Alfa, até a cidade Juliette. Bruno 134, autorizado Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar. Vieram peso 17, Arago, DCT, nível 350. Coloca pista no zero, preciso sair da PUCA, transição Caju, voo à esquerda, transponder 5012, controle Salvador 120, decimal 8. Não, 354, está presente. Dois separadores do sucesso, registrado no 0.5. Sobre a restrição de altitude, aqui está, você pode colocar. No 134, livre essa marcha metade. Zero, nove, oito, via chegada a Tomé Júnior, deixa para dois, seu pé, seja um zero, um pé. Juliette, portão 04. Alfa, mantenha-se para Juliette. 18, pouso autorizado, pista 10, vento 08, 0 graus, 10 mais. E pouso na pista 10, 10 mais. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Zona 354, Juliette, portão 10. Táxi Juliette, portão 10. Bom, 34, autorizada com a pista 10, vento 09, 0 graus, 10 mais. Nono 34, decolada 54, chame controle 120, decimal 8.1. 08. Padrão 47328, tem aprovado, nível 350, copia. Padrão 4738, autorizado Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot Zulu. Via Alpha Zulu, no 9, Bangu, DCT a Boco, direto, nível 350. Decola da pista no zero, perfil de saída, Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 50 no meia, controle Salvador 120, decimal 8. 32, autorizado para Cebel, ponto espera, via Índia, reporte pronto, QNH 1015. Pode ser, né? Pode ser, até o ponto de espera. Autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Mantenha no zero, pai. Autorizado a colar pista no zero, vento 090 graus, 109. Controle Salvador 10.8.1 1008, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Delta 347-38. 34, ligação na Chametade. Direto para você, grato, 4-7-3.